Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Damos então início ao programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova para saudarmos o seu padre António Loureiro, que já está connosco nesta manhã. Um bocadinho fria, senhor padre. Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Boa Nova. Muito obrigado. Uma saudação a todos os nossos ouvintes. Depois de um verão tardio, vem chuva, vem frio, mas também já está anunciado o verão de São Martinho, portanto voltaremos a ter calor lá para o fim do mês, vamos ver. Vamos ver, sabe sempre bem, não é? Por essa altura, depois dos primeiros frios, mas o que é certo é que de facto a temperatura baixou de forma significativa e vai continuar a baixar também neste fim de semana. Já dá para ligar, acender as lareiras? É verdade, já acendi também, já soube bem. Portanto, vale-nos o quentinho, o calor humano, não é? Entre todos nós, e que esse calor humano também o consigamos transmitir para quem nos escuta, seja em casa, no trabalho, no carro, neste nosso programa das Palavras de Esperança. Senhor Padre, vamos olhar para a liturgia do próximo domingo, dia 22 de outubro. É o 29º domingo do tempo comum, mas vamos também aqui olhar para o que está a acontecer um pouco à nossa volta, e não podemos deixar de falar sobre a crise palestiniana, tudo aquilo a que temos a assistido e que nos chega casa adentro através dos telejornais. De facto, é uma verdadeira crise aquilo a que estamos a assistir. Exatamente, é algo muito duro que faz olhar não para a crise em si do que aconteceu, que foi primeiro o ataque terrorista e diria bárbaro, cujo único objetivo era matar israelitas e fazer prisioneiros para depois começarem moeda de troca. Depois uma reação de Israel muito agressiva, como era de esperar. Aliás, tudo aquilo foi feito para que isso acontecesse. E depois o mundo que, portanto, o objetivo, penso, que era pôr de novo em causa todo o problema da Palestina dos árabes em relação a Israel. E depois também uma coisa que se nota é o poder da informação e da desinformação. O mundo todo árabe nestes últimos anos agitadíssimo, inclusive o presidente Biden foi a Israel, tinha encontro marcado com governantes do Egito, da Palestina, da autoridade palestina, e depois nem sequer quiseram receber como resposta ao ataque de Israel a um hospital em Gaza. Só que afinal verificou-se que tal ataque não existiu. Penso que está suficientemente comprovado que terá sido um acidente provocado pelos próprios pelo próprio Hamas, ou a Islada Islâmica. Portanto, no fundo, o que é? Foi um míssil que não cumpriu o seu destino e que caiu no hospital e que provocou um incêndio e alguma destruição. E morreram muitas pessoas. Sim, diziam que eram mais de 500, depois ontem já diziam que eram 100 ou 200, depois outros já diziam que eram de 15 a 50, quer dizer, nem se sabe bem. Pois, é só muita contra-informação. Exatamente. Nestes casos, não é? A informação lança-se, aquilo até parecia que era uma coisa, um ataque realmente de um míssil. Afinal não foi, porque se fosse um ataque de um míssil israelita teria destruído muito mais e teria feito uma grande cratera, como fazem os mísseis. Isso não aconteceu, portanto terá sido um acidente. Mas o mundo já está todo em agitação, manifestações por toda a Europa. Portanto, no fundo, o que é que estamos a ver? Estamos a ver uma dificuldade real entre aquilo que é Israel e o que são os palestinos. E que eu diria que é um problema sem solução. E que já se arrasta há muitos anos, não é? Exatamente. E sem solução porquê? Porque enquanto os dois que se confrontam não optarem por caminho de paz, essa paz não vai existir. E depois temos a tendência para culpar Israel, porque efetivamente Israel foi para um território, ocupa um território na qual viviam os palestinos há muito tempo. Mas eu penso que era bom também uma visão um pouquinho de história, entender bem o que é que aconteceu, para vermos qual é o que é que o caminho, qual seria o caminho, não é? E eu estive em Israel primeira vez em 1999. E nesse tempo, Israel era totalmente diferente do que agora. Eu pude fazer alguns passeios, também na altura não tinha muito dinheiro, era padre recém-ordenado, portanto era assim um bocadinho com migalhas. E então, para fazer visitas pela Palestina, pelos territórios, para a Terra Santa, fui em viagens que se organizavam lá, portanto fui assim um bocadinho autónomo, contra o padre, Pois então fui em viagens que se organizavam, assim, mais baratas. Sim. E eram carrinhas de 9 lugares que um palestiniano organizava, como havia muitos, e que nos levaram a Belém, a Nazaré, ao Mar Morto, andámos por ali a fazer um passeio. E nessa altura eu percebi-me o que havia ali, que era um ódio radical entre palestinos e israelitas, mas na altura havia também algum respeito, de tal maneira que todos podiam circular para Jerusalém, não havia liberdade de circulação, mas eles sempre sentiram que Israel estava a ocupar o seu território e que estava a oprimir. Em setembro do ano seguinte começou a segunda intifada, a recorrer à violência. O resultado foi a construção do muro da Cisjordânia, que tapa, que separa, porque aquilo eram ataques bombistas, portanto depois havia contínuos ataques dos palestinos a Israel, a Jerusalém, e o objetivo era matar, como agora, e pronto, e temos ali um problema, e que eu vejo que é bastante insolúvel. A Jerusalém tem o templo. O templo é um local especial, porque que era o Monte Sião, o Monte Moriá, onde Deus pediu a Abraão que sacrificasse o filho, Isaac. E ele foi ao Monte Moriá sacrificar o filho, em cima de uma pedra. Segundo o relato, depois não sacrificou, depois de toda... Anos mais tarde, David conquistou aquele território. E depois fez-se o templo. E o lugar mais sagrado de Israel é essa pedra, que era o local mais santo do templo, onde estava Deus. Uhum. Depois, com a destruição de Jerusalém pelos romanos, nos anos 70, a destruição do templo, os israelitas foram dispersados pelo mundo, o templo foi destruído, e naquele território ficaram a viver o resto dos israelitas, e depois pessoas que foram ocupando o território, que foram predominantemente cristãos, árabes, e que foram vivendo, era a terra, a gente da terra. Depois, com Maomé, portanto isto no século VII, verificou-se a conquista de todos aqueles territórios. E então foram ocupados por árabes, de religião muçulmana, e que vieram até a Península Ibérica. E então a terra de Israel ficou ocupada por esses árabes, muçulmanos. Depois, entretanto, para defender os lugares santos, também houve várias campanhas militares com os cruzados para defender os lugares santos, e foi-se criando ali um certo modo de viver. Só que é que depois os muçulmanos também fizeram dessa pedra um lugar santo. E Jerusalém é a terceira cidade mais importante, é Meca, Medina e Jerusalém. Uhum. E sobre a esplanada do templo construíram a mesquita do Al-Aqsa. E sobre essa pedra construíram o Domo da Rocha, que é uma cúpula de onde dizem que Maomé teve uma relação especial e subiu ao céu dessa rocha. Portanto, de repente, o mesmo espaço, e para os cristãos, a Jerusalém Cidade Santa, porque Jesus viveu e depois morreu em Jerusalém, e de repente fez ali uma cidade especial que todos tentam chamar a sua, de modo especial os israelitas pelas suas tradições históricas, os muçulmanos pela história mais recente. Depois Israel foi ocupada pelo Império Turco-Otomano até a Segunda Guerra Mundial, e ali havia algum modo de convivência e de tolerância. No final do século XIX começaram a desenvolver-se os nacionalismos, portanto a identidade da nação. Uhum. Aquilo havia os impérios, todos eram impérios, mas depois cada povo tentou reconquistar-se e fazer o seu território e fazer a sua nação. E começou a haver, desde o final do século XIX, a ideia de criar um Estado judeu, que começou, que se desenvolveu muito, com Herzl, que era um austríaco, que fez um livro chamado O Povo Judeu, e que foi capaz, Theodor Herzl, e que foi criando muito esta ideia de que é preciso ter uma nação judaica. E muitos imigrantes, ou muitos judeus, começaram a emigrar para a Terra Santa e a comprar terrenos. E de repente foi aparecendo judeus que voltavam para a Terra Santa com a ideia de fazer um Estado, um povo. Tel Aviv foi fundada em 1900 e pouco como terra, como a primeira grande cidade, ou a primeira cidade judaica, desde o ano 70. Uhum. Depois veio a Segunda Guerra Mundial e aquilo complicou-se muito. Os judeus perseguidos em todo o mundo a perseguir os judeus. Entretanto, muitos foram emigrando para a Terra Santa e foi-se fazendo uma colónia significativa de judeus na Palestina, naquilo que era a Terra Santa, território de Israel há 2000 anos e habitada pelos judeus desde a Idade Média. Com esta precisão aos judeus e com esta ideia também de poderem ter um Estado, em 1947 a ONU fez uma declaração de onde reconhecia o direito de Israel a ter um Estado independente na Palestina. E ao mesmo tempo, os palestinos deveriam ter também ser reconhecidos como uma nação. Uma nação. Em 1948, 15 de maio, declara-se a independência de Israel. No dia a seguir, todos os povos árabes vizinhos invadiram Israel porque não reconheciam a existência do Estado de Israel. E o que acontece é isto. Portanto, de repente, aparece o Estado de Israel, até reconhecido pela ONU, como um ato de misericórdia, e em função deste movimento de retorno. Depois houve muitos... Até foi engraçado, porque ali em Israel aconteceram coisas curiosas, como a vinda de muitos judeus da Rússia e com ideias socialistas que fundaram os kibbutz, que eram propriedades agrícolas comunitárias, uma coisa muito interessante, e que foi a base do desenvolvimento agrícola dos judeus de Israel. Então o que é que acontece? Há um território que é ocupado por Israel e há os palestinos que não reconhecem que viviam aí. Depois, com esta guerra da independência, em que Israel conseguiu vencer todos aqueles que os atacaram, porque entretanto militarmente eram muito apoiados os Estados Unidos e prepararam-se, aconteceu uma coisa que se chama Nakba, que é uma coisa também um bocado terrível, em que eles a expulsaram da parte que eles ocuparam do território judaico, expulsaram todos os árabes que aí residiam, para ficarem com um território só deles, que é o Estado de Israel, de onde os palestinos foram expulsados, ficaram residualmente alguns. O que originou 750 mil refugiados, que tiveram que ir para a Cisjordânia, que hoje é Cisjordânia, e para os outros países árabes que também nos quiseram acolher. E criou-se ali um problema complicadíssimo. Entretanto, tem havido várias guerras, sempre a atacar Israel, sempre a não reconhecer a existência de Israel, até que com os acordos de Oslo, acabou por haver ali, isto em 87, e depois, já de várias guerras, acabou por haver o reconhecimento daquilo que chamavam os dois Estados, que era Israel era um Estado e a Autoridade Palestina fundava o Estado Palestino. Só que é que os árabes não o reconhecem. O Hamas não o reconhece. Os árabes querem destruir Israel, expulsar Israel e ocupar todo o território. E, então temos aqui e a opção é matar, não é? Porque eles matam indiscriminadamente. Exatamente. As imagens que vieram a público a propósito deste primeiro ataque que aconteceu naquele festival exatamente são bárbaras, não é? É matar e é destruir. Matar e destruir. Portanto, não é tanto uma guerra sequer militar, mas é destruir. Israel, por outro lado, amou-se muito, defendeu-se muito, tem grande poderia militar. Israel, não temos notícia que tenha atacado os palestinianos, ou feito mal por fazer. As iniciativas de guerra, de conflitos, as intifadas, sempre iniciativa dos palestinianos que não aceitam. Israel, por outro lado, tem feito outras coisas que também é difícil de aceitar, que é a expansão do território de Israel através dos colonatos. Uhum. Então eles vão fazendo colonatos, portanto há uma terra que está basicamente desocupada, eles reconstruem lá uma nova cidade e vão para lá e vão conquistando o terreno. Os outros reagem destruindo. Quer dizer, está ali uma situação complexa. Pois. E agora, com esta questão da faixa de Gaza, acabou por ser um território palestino, exclusivamente Israel estava lá até 2005, retirou-se com este pensamento que vocês então é o vosso território, governem-se, cresçam, desenvolvam-se, mas deixem-nos em paz. E eles estão sempre com a mandar os rockets. E então, ora, este foi o extravasar máximo. Sim, a situação até está. O objetivo é levantar todos os pisados contra Israel. Mas qual é a solução para isto? A solução para isto é que os árabes terão que entender que existe um Estado de Israel que tem legitimidade, até porque foi reconhecido pela ONU, que também são 10 milhões de pessoas que ali vivem e que têm direito a existir. Claro. Em paz. E os israelitas deveriam reconhecer a autoridade palestiniana e também não avançar com os colonatos e reconhecer a autonomia. Os acordos que fizeram de paz foram aceitos, que até depois houve o primeiro-ministro de Israel que foi assassinado por um radical por ter reconhecido a existência desse Estado palestiniano. Há um problema que nunca ficou resolvido, que é Jerusalém. Que Jerusalém era metade de Israel e metade dos palestinianos. Depois da Guerra dos Seis Dias, nos anos 60 e pouco, 65, parece-me a mim, portanto, aquilo, 67, o resultado dessa guerra, foram todos contra Israel, foram que eles ocuparam a parte árabe e, portanto, e expulsaram-nos lá. Como uma maneira também de segurança, porque estão sempre aqui a atacar-nos aqui a nossa casa, pôr-nos um bocadinho longe. Portanto, aqui é um problema que está por resolver. E que vai ser muito difícil. Porque ou se reconhece Israel, ou não há possibilidade de paz. Israel tem que reconhecer os outros e dar-lhe autoridade e dar-lhe capacidade. Mas quando se fala em dois Estados independentes, realmente o Estado da Palestina nunca poderá ter exército. Poderá ter forças. Defesa, força, a guarda civil, de responsabilidade civil, mas não pode ter armas, nem pode ter canhões, nem pode ter mísseis, porque senão estão lá, é para atacar logo Israel, como vimos agora na questão da Hamas. Portanto, tem que haver ali um novo reequilíbrio e que se possa ser aceite, em que se respeite a autonomia política, a liberdade religiosa, a liberdade cultural, mas que não é propriamente um exército que se está ali a constituir com força militar para atacar Israel. Portanto, aquilo, no fundo, o que é que isto quer dizer? Que haverá sempre uma espécie de subjugação, ou de dependência, que pode ser garantida por Israel ou por uma coligação internacional. A ONU, que esteja ali presente, mas muito difícil. Muito difícil. E depois o que é que nós vemos na Europa? Que agora, todos estes árabes que estão na Europa, já de terceira geração, e das notícias de ontem, há mais de 1000 franceses menores de árabes, das famílias árabes, islamizados. Quer dizer que estão continuamente a ver estas coisas de cortar o pescoço, atacar, de matar os ocidentais. Portanto, a Europa acolheu os árabes para os uma tentativa de acolher e de fraternidade europeia, mas eles não querem. Sim, e agora a França não está com um nível de ameaça. Depois, muito elevado. Houve este ataque agora no outro dia com a Suécia. Quem é que matou os suecos? Foi um imigrante que veio de Lampedusa. Portanto, nós estamos a acolher toda esta gente com misericórdia, mas vem para cá porque é para atacar e para matar, porque é o espírito deles. Porque o Islão é uma religião de conquista e que quer a morte do inimigo, seja quem for, sobretudo o cristão. E nós estamos a acolher, sabendo que a realidade é que eles não se integram e se desenvolvem depois nas suas mesquitas, terão as suas pregações, e são só todas neste sentido. Portanto, temos aqui um problema muito complexo. Muito complexo. Sr. Padre, já nos demorámos muito neste tema, que é de veras importante também para nós. Vamos também aqui olhar um bocadinho para o sínodo dos bispos. O Sr. Bispo de Coimbra partilhou uma mensagem. Sim, uma mensagem. Ele está a participar também neste encontro. Exatamente, poderemos ver no Facebook da Diocese. Uma mensagem simples, em que ele diz que está lá, que estão a trabalhar, estão a ouvir, estão a procurar criar consciência comum, mas não há propriamente nenhuma ideia de caminho ou de evolução. Portanto, porque o destino é este ano, este mês. Vamos ver para o fim se vem alguma notícia mais teológica, digamos assim, mais concreta, não é? Neste tempo, parece-me que não tem de fazer caminho, de escutar, de ouvir, de opinar, mas sem concretizações ainda, que a gente possa dizer, olha, decidiu-se isto, não temos assim nenhuma novidade especial. O Sr. Bispo é também que rezemos por ele e pelos que lá estão, para que, no fundo, sejam pessoas da Igreja atentos ao mundo, aos sinais dos tempos, e atentos a Cristo, atentos ao Espírito Santo, atentos à fé, para poder traduzir a fé de sempre, que é a mesma, nos tempos atuais, neste mundo que tanto necessita de, penso eu, de escutar de novo a voz de Cristo. Seu Padre, hoje é um dia importante, o Dia Mundial contra o Bullying, portanto, é dia de sensibilização sobre abusos de menores. É algo que a Igreja, efetivamente, teve esta experiência muito negativa, que dentro da Igreja aconteceram abusos de menores, e de um modo bastante significativo, provocando muita dor e muito sofrimento, mas a Igreja teve a coragem de assumir, a Igreja. E a sociedade ainda hoje continua sem coragem de assumir. E eu no outro dia me falava de alguma história de abuso. Aqui em Oliveira não há abusos. Dizem que 6 ou 7% das crianças são abusadas, estatisticamente. Aqui em Oliveira não há. Já não há uma casa, mas toda a gente a esconder, a abafar. Portanto, isso foi o que se fez na Igreja sempre. Era esconder, a abafar. Portanto, mas a Igreja quis abrir as portas e estudou. Então, a Comissão de Susana, que estudou os casos de abuso na Universidade de Coimbra, aprofundou muito o conhecimento do que é o abuso, de como acontece o abuso, dos sofrimentos que provoca o abuso na família e nas pessoas abusadas, e então que quer vir partilhar esta experiência que acumulou de riqueza. E qual é o objetivo? Ajudar-nos a detectar sinais de possíveis abusos. Portanto, criar um pouquinho de consciência de que hoje continuam a ser abusadas crianças, em muitos meios, no desporto, na família, na escola, sei lá, entre amigos, entre famílias. E depois ajudar-nos a detectar sinais de onde se possa intuir que possa haver um abuso, para ajudar em tempo oportuno, para evitar que o trauma que permanece ao longo de toda a vida possa ser superado como o menor dano. E que o abuso também seja evitado. Exatamente. Portanto, então convidávamos todos aqueles que são responsáveis pela educação de jovens e de adolescentes e de crianças a poder participar. Catequistas, professores, assistentes sociais que trabalham neste tema. Portanto, penso que é também um conhecimento que a Igreja foi acumulando e que agora quer disponibilizar generosamente para toda a sociedade civil. Mas vai haver alguma apresentação sobre esses resultados? Sim, exatamente. Virão 3 pessoas. Hoje? Ou será hoje, às 21 horas, no Salão dos Bombeiros. E virão 3 pessoas da comissão, inclusive o Padre Orlando Rodrigues, também é uma pessoa muito interessante neste domínio, e que irão apresentar justamente este conhecimento acumulado e ajudar-nos a lutar coletivamente como sociedade contra os abusos. Não vem, penso que não é propriamente a questão dos abusos na Igreja, mas sim oferecer o conhecimento que tiveram sobre esta matéria para ajudar-nos todos a evitar que este flagelo aconteça na sociedade. Sim, hoje assinala-se de modo geral os abusos e maus-tratos contra os menores, portanto será certamente nessa. Uma boa coincidência, uma boa coincidência, mas o objetivo é justamente ajudar-nos a evitar que isto possa continuar a acontecer na Igreja e na sociedade civil e na família. Seu Padre, estão abertas ainda as inscrições para a formação de catequistas? Exatamente, então também outro convite, iremos ter de novo, já tivemos um passado aqui em Alverde Hospital, vamos ter de novo uma formação, ser catequista. Porque ser catequista é algo importante, é formar a consciência cristã e até humana das nossas crianças. Portanto, é transmitir a fé e transmitir também os valores cristãos básicos, os valores humanos. De acolhimento, de respeito, de disciplina, de contacto com Deus, de abertura ao divino, de abertura ao outro, porque a mensagem cristã é de amor a Deus, amor ao próximo é algo muito desconhecido nos dias de hoje. Então temos que ajudar-nos a construir essa consciência também nas nossas crianças. Então, como é que alguém que nunca teve formação cristã específica, que nem sequer, de repente é catequista, não há catequistas, qualquer pessoa vem para catequista. A Diocese de Coimbra diz há não. Há também uma falta, não é? De pessoas para serem catequistas. Mas também depois, é preciso os mínimos, não é? Exatamente. Não é qualquer pessoa que vai ser catequista depois diz o que quer. Claro. Portanto, a Diocese de Coimbra faz muito a insistência de que todos os catequistas, para ser catequista, têm que ter uma formação mínima base. E é gratuita essa e participação? É gratuito, terão que se inscrever. Há um custo de 10 euros que é para o livro do. Do que catequista. É um catequista, mas depois eu diria todos os catequistas que se inscrevam. Está divulgado os horários das sessões, é misto, então 3 dias que são formação local, conseguimos que não seja em Coimbra, mas que seja feita aqui localmente, portanto na nossa unidade pastoral, e os outros dias serão online, portanto não é uma coisa muito difícil. Há um calendário, as pessoas terão que adaptar-se a esse calendário e aproveitar para que tenhamos catequese de qualidade e catequistas com qualidade, convencidos da fé que têm, ou com mais conhecimento, e dos valores humanos que têm que transmitir, e também dá alguns elementos pedagógicos para dar a catequese. Porque a catequese não é para ali, tu calas, eu falo e digo quatro coisas e tens que aprender. Estamos num tempo que já é diferente. Claro. Portanto, se não temos uma evolução em que adapta a transmissão desta formação cristã aos tempos atuais, aos conhecimentos atuais, a catequese acaba por ser negativa. Não tem resultados. Não tem resultados, não é? E cria até alergia nas crianças. Portanto, convido todos os catequistas, todas as paróquias da nossa unidade pastoral, a inscreverem-se. Podem fazê-lo até o dia 25 de outubro. Começará no dia 28, portanto, e a ver se conseguimos ter aqui um grupo, eu diria, 20, 25 catequistas da nossa unidade pastoral que se possam formar bem para ser bons catequistas, para termos uma boa catequese e uma catequese com futuro. Aliás, anteriormente havia muita formação de catequistas. Agora parece que os catequistas não precisam. Eu quase que diria que precisam mais ainda que antes. Portanto, vamos todos os nossos catequistas inscrever-se, todas as paróquias. Temos 3 ou 4 catequistas inscritos até o momento. Muitas paróquias não têm nenhum catequista que se inscreveu. Então vamos fazer um esforço para que todos os catequistas da nossa unidade postal possam ter formação de catequistas. Diria que é fundamental para uma boa catequese. Muito bem. Seu Padre, vamos então agora olhar um pouco para a liturgia de domingo, 29º domingo do tempo comum. Temos a primeira leitura do livro de Isaías. Sobressai esta mensagem: eu sou o Senhor e não há outro. É muito interessante. Portanto, a liturgia fala-nos um pouquinho da relação entre homem e Deus. E então esta primeira leitura é do profeta Isaías, escrita no tempo em que os judeus estavam na Babilónia, e que também apareciam muitas teorias religiosas, espirituais e até políticas de pessoas que pareciam que eram o imperador, o salvador. E então aparece esta afirmação: eu sou o Senhor e não outro. Fora de mim não há Deus. Eu, o único Deus. É a religião monoteísta, era Yahvé, o Senhor, para nós o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E é este Deus que se proclama como único. E diz assim: fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e mais ninguém. E foi Deus que escolheu o povo, é Deus que nos escolhe, mas é o único Senhor. E por isso a necessidade de prestar ouvidos a Deus. E por isso é que a formação religiosa também é importante, porque é uma fé que ilumina a vida, chamada a isso, que nos enche de valores espirituais e que necessitamos de voltar a escutar o único Deus. Agora também temos uma proliferação de teorias espirituais. É bom escutar cada vez mais, não é? Exatamente. Eu sou o Senhor e mais ninguém. Então que sejamos capazes também nós de abrir o coração e dar ouvidos ao Senhor que se manifesta na Bíblia e que é o verdadeiro Deus. Seu Padre, temos a segunda leitura da primeira carta aos Tessalonicenses. São Paulo aos cristãos de Tessalónica diz: damos graças a Deus por todos vós. É, exatamente, o início da carta. São Paulo foi o evangelizador da comunidade de Tessalónica. Escreve para reforçar os seus laços de fé e diz: olha, damos graças a Deus porque vós tendes fé, cresceis na fé e quereis viver a fé. E diz uma coisa muito interessante e muito atual: recordamos a atividade da vossa fé, o esforço da vossa caridade, a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aparece aqui esta tríade: fé, esperança e caridade. Que isto é a essência da vivência cristã. Chamam-se as virtudes teologais que nos põem em relação com Deus. Fé, caridade e esperança. A fé fala da relação com Deus, de reconhecer esse único Deus que se manifesta em Jesus Cristo. A caridade, que fala da relação com os irmãos. Portanto, nós às vezes queremos viver uma fé e esquecemos a caridade. Sem caridade não há fé. Não há fé viva, é uma fé morta, diria também São Tiago. Portanto, no fundo, fé, relação com Deus, caridade, relação com os irmãos, que é fundamental. E tudo o que a gente falou no início, onde é que está a caridade para com os judeus, com os árabes, com os muçulmanos? Como é que é difícil? No meio do pecado, como é que eu posso exercer a caridade? Pois aí, e depois, quando é a cidade em paz, quando tudo, na nossa comunidade aqui de Olhos-Sal, onde é que está a caridade, não é? E depois a esperança. A esperança fala-nos da confiança em Deus, do futuro que pertence a Deus, de que ainda que o presente seja difícil por doenças, por guerras, por violência, pela morte, Deus é maior e em Deus está a nossa esperança. Isso dá fortaleza ao nosso caminho. E depois diz: nós sabemos, irmãos amados por Deus, como fostes escolhidos. Todos somos escolhidos, é Deus que nos escolhe e que através das vicissitudes da história vai caminhando connosco e quer ser o Senhor que nos ilumina, que ilumina os nossos caminhos, ilumina os valores e a luz da nossa mente, para podermos todos viver como uma comunidade de irmãos em Cristo. Muito bem, seu padre, temos o Evangelho segundo São Mateus, dai a César o que é de César. É uma frase muito, muito conhecida. E o Senhor tem palavras duras com quem o interpela. Porque a pergunta que fizeram é lícito ou não pagar o tributo de César? Num contexto em que os romanos eram os opressores. E Jesus diz: hipócritas, porque quereis... Porque me tentais. O Senhor vê que lhe estão a fazer uma cilada. Uhum. Estão ali. Mas Jesus também tinha uma inteligência especial e uma visão rápida. E rapidamente dizia: mostra-me o denário, portanto a moeda do tributo. E diz: e quem é esta inscrição? É de César. Então a resposta de Jesus é de muita sabedoria: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, nós vivemos numa sociedade civil e temos que reconhecer as leis justas da sociedade civil. Temos que pagar os impostos, temos que viver, aceitar as regras de trânsito, aceitar as regras sociais, temos as questões da saúde. Portanto, há uma parte que é do mundo que temos que respeitar e que temos que lutar para a melhorar. E depois há uma parte de Deus, que pertence a Deus, que tem a ver justamente com o dinamismo da nossa fé, com os dinamismos da nossa caridade, do amor ao próximo, da nossa esperança, que no fundo é o que constitui a dignidade profunda do ser humano. O homem não é só carne, não é só matéria. A pessoa que vive só na matéria está no desespero e acaba por perder o sentido da vida. Portanto, eu diria que esta dar a Deus o que é de Deus é dar a Deus a dimensão espiritual da vida. Reconhecer o Senhor inspira-te em Deus para transformar o mundo de um modo justo e equilibrado e para ver com amor com o próximo. Escuta a palavra de Deus e depois põe em prática na tua relação com os outros e na tua relação com o mundo. Agora temos a visão que é todo mundo, só César, vemos César. Luto por César. Quero é matéria, bens, coisas. E o Senhor diz: dai a Deus o que é Deus e César o que é César. Portanto, a Igreja pretende ser, no mundo, um sinal do Reino. Ajudar a que no mundo a palavra de Deus se possa concretizar. Não pretende fazer da Igreja o reino, como havia aqui o reino pineal, que é uma coisa à parte, e nós e Deus. Não. Aliás, o povo palestiniano, o povo árabe, a religião árabe tem um bocadinho esta visão, que é a lei de Deus é que deve governar a terra. E depois o vemos é que há só conflitos e só guerras e só destruição. E não há abertura ao outro, porque se fechou o coração ao outro. A perspectiva cristã é: eu, o reino de Deus pertence à esfera espiritual. A esfera espiritual deve animar e transformar o mundo presente. E a cultura, olha, a gente vê na história, as grandes construções, a música, a arte, sempre teve uma inspiração muito espiritual, religiosa, não é? Sim. Isso é um património. Então as pessoas investiam, porque aí viviam. Agora é tudo para a matéria, tudo para coisas. E depois não falta o elo de ligação entre as coisas. Portanto, eu diria que a palavra de Deus, Cristo, vem para ser Senhor de todos os homens, para dar-nos a luz no coração que necessitamos, para iluminar e transformar nossas relações sociais. E a construção do reino do mundo seja também animada pelos valores espirituais. A Igreja não pretende, a Igreja não é uma sociedade civil que aplica a sua lei e quer dominar as coisas e as relações materiais e humanas. Não. Pretende ser a inspiradora de um novo modo de viver, de onde a dignidade humana prevaleça e de onde os direitos de cada um, a igual dignidade de todos os homens, e quando dizemos todos os homens e todas as mulheres, todos são filhos de Deus com igual dignidade, e que possam ser respeitados e possam viver a alegria do amor cristão, a alegria do amor de uns com os outros. Muito como bem. Vivemos num mundo tocado pelo pecado, isso nunca vai acontecer. Neste mundo é difícil, a não ser que toda a gente se convertesse. Pois. Até quando a gente se convertesse, uma depois miragem. Logo vem o pecado e que se troca uma tudo. Miragem, seu padre. É. Seu padre, estamos a terminar o nosso programa desta semana. Estamos também no momento da sugestão musical. O que é que tem para partilhar connosco? Então hoje temos uma música, que às vezes a música também é uma arte que pode ajudar a criar consciência. É um grupo Kululam, que é um grupo de natureza israelita, mas que tem como objetivo poder cantar e celebrar com todas as religiões. Então temos aqui um concerto em fevereiro de 2018 em Haifa, em Haifa, onde estiveram presentes judeus, árabes, cristãos, todas as pessoas. Um pouquinho que a maneira deste concerto, claro, foi tudo destruído, não é? Pois, que é exatamente. Era a música que queria também abrir uma relação nova e de repente aparece o mal. Aqui, olha, também é um concerto que vamos escutar em que pretende realmente que haja um dia de paz e de harmonia e de encontro com todos. Vamos então escutar. Estamos já a ouvir de fundo, vamos escutar parte deste tema que é um bocadinho longo, já regressamos. De energia contagiante, este tema que nos foi aqui trazido pelo seu padre António Loureiro. No fecho do nosso programa, temos mais uma convidada a chegar, mais para daqui a pouco. Seu padre, muito obrigada por ter estado connosco no nosso programa das Palavras de Esperança, por também nos ter permitido este contexto mais histórico acerca do que está a acontecer no Oriente. Muito obrigada e marcamos encontro num próximo programa das Palavras de Esperança. Muito obrigado, Palavras de Esperança são mesmo de esperança. O mundo está mal, mas a esperança diz-nos que o mal nunca vai vencer. Agora também nunca vai abrir só bem. Só bem nunca vai existir. Porque o pecado original, o pecado existe no mundo. Mas o bem há de triunfar. E o nosso objetivo é criar bolhas, espaços onde o bem e o amor cristão possa triunfar, ou possa estar mais presente. Então, oxalá, todos nós, apesar de sabermos que o mal está por aí, circula por aí, sejamos pessoas que optamos pelo bem e queremos o bem. Muito bem, seu padre, muito obrigada. Nós concluímos o nosso programa das Palavras de Esperança desta sexta-feira. Tem reposição neste domingo, dia 22 de outubro. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova.